direto do gueto aqui. São vários pretos a reivindicar o que é nosso por direito. Humildade, autovalorização, respeito. Tirar a paz do gueto, traição no coração. Lado esquerdo do peito, o inferno chama o céu. Coberto por gelo, na noite calafrios cobrem-me de medo. Suspeita de quem bala traçante não tem erro. Nego senta o dedo mocosado atrás do tijolo da laje de onde eu vejo. Sob o sereno penso que o tempo não é mesmo. Crianças morrendo, jogadas ao relento. Através do álcool, através da droga, através da arma política. Uma jossa faz hip-hop em eleição e simplesmente dão as costas. Pisaram em nossa carne depois limparam o sapato tipo bosta. Me diga quem se importa, mendigo é quem suporta. Toque, toque, de porta em porta aí. Quem tem mais, vai, devolvo o que é meu. Jesus divide o pão entre nobres e plebeus, católicos e judeus, crentes e ateus. Aí, eu tenho minha hora pra subir, cê não é Deus. Cê acha que sua arma é o dom que Deus lhe deu? Na Bíblia ele escreveu o que prometeu. Vamos subir no mesmo canto, todos vocês e eu. Bah! Todos aqueles seres que moram aqui, baixo. Pros irmãos ladrão, maloqueiro, MC, bah! Que nossa história não termine por aqui. Chipa! Sem dormir, resistir até o fim, venci. Resisti, achar que borrachada, coronhada pelas costas, a polícia dá um porrada. Mãos algemada, marcada, face inchada, deformada. Pego de surpresa quando retornava a quebrada. Embaçada como sempre, sabe qual que é? Muro de escola perfurado por pistola de gambé. Quem? Tá de pé, sabe o que vem pela frente. Coturno, cano, farda bege, colete o pente. Não pisque, não treme, a GRT agora é blazer. Toma geral, tapa na cara dos PM. O sistema é assim, nos limita de uma forma diferente. Falo do gueto, sofrimento, nossa gente. Abram suas mentes, reflitam, pensem. Aí, como será nosso mundão daqui pra frente? Ruas cobertas com sangue dos locks e consequentes que fumam a pedra e se apagam de repente. No estouro de uma Glock atravessa sua mente. E consequentemente muita gente sofre. Vive engana a morte, firme e forte como um poste. Mata o almoço pra comer a janta, esse é o verdadeiro esporte. Salário 1050 a mais no transporte. Educação doente que quase morre. Falta merenda, caderno, apontador, lápis, borracha. Enquanto menores na rua se especializa em montar armas. Terras a reforma agrária é fora o Alca. Ternos e gravatas, alças sem malas. Veja só como ficou nosso habitat com suas pragas. Drogas e armas, tudo se resolve a pá. Todos aqueles seres que moram aqui, baixo. Os irmãos ladrão, maloqueiro, MC, pá. Que nossa história não termine por aqui, se pá. Sem dormir, resistir até o fim, venci. Pá. Todos aqueles seres que moram aqui, baixo. Os irmãos ladrão, maloqueiro, MC, pá. Que nossa história não termine por aqui, se pá. Sem dormir, resistir até o fim, venci.